Olá, estamos de volta com mais um Rolada, que neste clima de final de ano eu estou aqui com o Nerdholic, tudo bem, Arthur? E com o William Dalendes e eu, Júlio Matos, aí, do Botequim dos Jogos. Neste clima de final de ano, essa coisa de amor, paz, confraternidade, mas não, nós estamos no Rolada, então nós vamos falar sobre as piores coisas que aconteceram no ano de 2015, passando por vários tópicos que abalaram a estrutura do Board Game Nacional. Portanto, se você quer brigar conosco, ou brigar discutir conosco. Ninguém briga, né, cara? A gente é tudo pessoas do bem, né? Se você quer falar sobre as tretas que rolaram por aí, fica com a gente aí no vídeo. Sim. Então, começando, vamos falar aqui de alguma das tretas que rolaram. A primeira que a gente selecionou aqui, a gente deve falar aqui de umas quatro, ou talvez mais, dependendo da empolgação, para falar dos jogos que foram lançados no Brasil e rapidamente saíram de estoque. Eu não quero falar disso. Como isso, cara? Como isso? Vamos... Pois é, o que acontece? Como as produtoras de jogos, elas têm essa incrível capacidade de desenvolver um mercado, vão lá fazer propaganda, lançam, criam o hype e a galera compra e não tem estoque. Por que será que isso acontece? O que, que você acha, Arthur? Você que fala tanto assim no Rolado. A galera tem comentado que o Arthur tem falado demais, a gente vai ver se ele fala menos. Né? Acho que elas subestimam a quantidade que vão vender. Tipo, no final, a primeira vez sempre sai tudo, depois elas fazem o outro e daí esse meio que fica parado. Eles não... Acho que eles acham que não vai vender, talvez, por isso, e faz uma... Hoje a gente tem várias empresas pequenas trabalhando, né? Tipo, até a maior empresa ainda é uma empresa pequena, né? Que é a Galápagos. Então, comparada a outras empresas, na verdade a gente vê pelas atitudes dela, né? Mas o que acontece é que a gente... Então a galera não tem uma grana sobrando aí pra investir, apostar num jogo bosta, né? Lançar no mercado e ver ele não vender. Só que também se criou uma cultura, na minha percepção, de raridade, né? De, eu lanço um negócio e daí quando vê ele já se esgota. E isso é uma coisa boa pra quem? Sei lá, pra quem quer revender, né? Pra quem vende. Porque existe no marketing, a galera fala do marketing de escassez, que é você... trabalha com a restrição, você bota na cabeça das pessoas que aquilo não vai ter. Olha só, você é um cara extremamente privilegiado por você estar comprando isso aqui agora, exclusivamente com a gente, e não vai ter outro meio de você comprar que não seja com a gente. O que acontece se as pessoas acreditarem nisso, e infelizmente no cenário do board game acontece, as pessoas acreditam nessa ideia, elas pagam qualquer preço, talvez um preço acima da média, 20%, 30%, 40% acima do que talvez fosse o preço justo, né? Brincando com a galera do jogo justo lá, preço justo, né? Dos jogos. Mas se isso se confirma na prática, que é o que aconteceu em 2015, a gente viu vários jogos que tiveram pré-vendas super hypadas, né? Venderam um monte de jogos... E daqui a pouco acabou o jogo, beleza. E a galera, meu Deus, agora, o que acontece? Cria-se um mercado de revenda de jogos. Que é o que acontece muito nos videogames, né? Nos videogames a galera tá lutando contra isso lá por causa do DRM e tal, etc. Porque, a pessoa, o produtor ganha uma vez e depois a galera vai trocando e passando esse jogo. No board game tá quase isso, né? Tipo, existem hoje lá 500 cópias, né? Tipo, 1000 cópias de um jogo X no Brasil e são só essas cópias que vão ter. E quando elas voltarem... elas vão acabar instantaneamente, né? E elas acabam voltando mais caras. E tem vários exemplos de jogos que custaram de 50% a 80% mais caros na segunda tiragem. Print. Não é nem segunda edição, é segundo print, né? Da mesma empresa que simplesmente aumentou. E aí daqui a pouco sabe o que vai acontecer? Sabe qual é o meu medo? Daqui a pouco vai ter cambista de board game. Aquele cara que diz, manda vir três pra mim. Eu guardo dois. Claro que a gente sabe que isso lá fora, nos Kickstarter, já conhece um monte, né? A galera compra 5 unidades porque sabe que os extras do Kickstarter não vai ter, depois ele vai revender e que sempre tem alguém que paga. Então, meus amigos, se isso acontece, é porque sempre tem alguém que paga. Não, depende, né, cara? Vai ou não vai ter. Tem alguns Kickstarters que entregaram os pledges, né? Depois venderam, terminou exclusive, né? Tipo, isso aqui é só do Kickstarter. Aliás, isso é outra treta, que nem tava na nossa pauta aqui, mas é outra treta de 2015, foi a relativização da palavra exclusivo. Exclusivo não é mais o que a gente achava. Porque pode ser exclusivo ou não, você compra na pré-venda, chega primeiro pra você, Talvez não. Não. Talvez não. Depende. É, pode depende. Ser que chegue. Pode ser que você esteja na Comic Con Experience, né? É, então, ou, não, mas, é. Então mas, relativizaram essa coisa da exclusividade, porque daqui a pouco... Tá, mas é exclusivo... Quantos financiamentos coletivos, né, que teve aqui? Não, esse aqui é exclusivo da versão X. Mas não quer dizer que a versão X não seja vendida depois. Sim, ele era exclusivo, mas só para quem comprada. Sabe? E às vezes os lojistas compram já com essas exclusividades e revendem. Para revender a exclusividade depois. Ou seja, exclusivo virou uma palavra extrema. Isso foi muito ruim de 2015. Promos também, tem umas promos aí que tipo, né? É, jogos significado, com, né? Não, tipo... e jogos com promo, isso é um mal do financiamento coletivo, que gerou promos inúteis, às vezes piores do que o jogo, do que a coisa que tá no jogo mesmo. Inúteis no sentido que, ok, player opinions, né? Se você cria compartilhar esse vídeo 50 vezes no Facebook, a gente vai dar um brinde pra você. É, isso tem algumas coisas que são vantagens. Tem gente que trabalha, assim como tudo, né? Tem gente que trabalha bem, tem gente que viaja na maionese. Então, eu achei uma coisa ruim de você não conseguir ter noção de por que eu tô pagando realmente mais R$40 isso aqui. Ah, não, porque vai vir mais isso, mais aquilo, mais aquilo. E aí o negócio chega pra você e você assim... Mas não era só mais R$40, né? Porque a versão básica de um jogo que rolou aí pelas galáxias, né? Por que exatamente eu paguei esse negócio? Então... Ah, não, porque vinha 3 kits de outra cor da mesma coisa que eu uso pra jogar o jogo. Não, mas tem jogos aí, a gente pode dar, né, falar nomes aí americanos, né, meu? Então, tipo, se tu pegar o Size, aquele, por exemplo, né? Sim. E todos os extras deles são, tipo, não interferem no jogo. Se tu quer pimpar o teu jogo lá, vir com um bonequinho diferente e tal. Não, e a gente sabe que o jogador de videogame adora pimpar o seu jogo. Mas a versão base do jogo ainda é jogável, mesmo sem os plates extras. Agora, tem jogos... Que o jogo completo é o jogo que começou a fazer isso, né? Sim. E o jogo enxuto lá, que só joga com 4 jogadores, com outras 2 facções, não sei o que e tal, é a versão mais barata do jogo, mas todo capado, que mal funciona. Que vai te obrigar depois a comprar uma expansão. É, tu vê que o jogo foi feito desse jeito, deles cortaram os pedaços. Essa aqui é a base. É, essa aqui é a base aqui. Daí ninguém vai comprar aquela base, porque, tipo, ninguém quer aquela base, entendeu? Ninguém quer aquela quantidade de não caixa, vale a né, pena meu? Comprar fora do... Sem dúvida. Do Kickstarter. E isso acaba levando nós para o nosso segundo assunto. Preços de jogos no Brasil. Por todos esses motivos que a gente falou antes, né? De que tem jogo out of stock, tem não sei o que, tem extra, não sei o que, não sei o que. A gente já fez um rolado, inclusive, falando de preço. Sobre preço, né? Você confira ali. A galera comentou, falou, ah, mas por quê, por quê, por quê, por quê? E parece que ficou pior ainda. Claro, tem um problema aí, né? Dólar. Não é o dólar. Não é o dólar, galera. Eu vou dizer pra vocês que não é o dólar. Dólar aumentou. Mas tem o problema da galera usar o dólar como pretexto para qualquer, absolutamente qualquer verdade. Coisa. Hoje, essa toalha, ela tá mais cara por causa do aumento do dólar. Essa banana que a gente colhe no Brasil está mais cara por causa do aumento do dólar. Não importa, qualquer coisa. Tipo, hoje, um pretexto para aumentar o preço do jogo foi o aumento do dólar. O dólar realmente aumentou muito, disparou em 2015, né, como vocês devem ter percebido. E comprar jogos lá fora, né, começou a perder um pouco aquela coisa. Só que o preço médio de um jogo no Brasil... aumentou muito também. Então, quando as produtoras começaram a ver que a galera tá pagando mais caro, né? Eles dizem, então dá pra meter um pouco mais. Eles aguentam mais essa rolada aí, né? Eles porque aguentam. A rolada tá aí, né? Você aceita se você quiser. Então, eles começaram aí. Então, teve alguns jogos que, tipo, aumentaram muito, muito, muito, muito de preço, saca? Então... bem acima do que seria uma média de uma nova importação, assim, alguma coisa. Porque a gente tem que ter uma consciência também o seguinte, a maioria dos jogos brasileiros que a gente compra não são produzidos no Brasil. Eles são traduzidos, é mandado, e na mesma prancha que é produzido gringo, é produzido brasileiro. Ele acaba chegando aqui, se ele chega fechado, né, como um jogo... importado. Ele é o mesmo jogo importado, paga imposto de importação. Alguns têm a dinâmica de o que que faz. Ele empacota o jogo, importa pra cá o jogo fechado e aqui ele produz a caixa e guarda o jogo dentro da caixa. Uhum. E aí ele entra aqui como um insumo. A caixa abre, a caixa abalou. A caixa não abre. A caixa não abre. Que é um problema que não adianta. Parque gráfico no Brasil pra esse negócio a gente ainda não tem. A gente tem que brigar até conseguir ter. Você que já comprou um jogo produzido no Brasil e que ele tem ele de uma boa qualidade, parabéns, divulgue para os outros produtores. Comente aqui embaixo. Comente. Eu comprei tal jogo e ele foi produzido nacionalmente, muito bom. Porque outros produtores deviam ler para ver quem é que fez isso aí. Porque se um cara faz uma caixa boa, ele devia estar vendendo para todo mundo. Porque aí a produção dele vai crescer, ele vai poder melhorar mais ainda. Agora não adianta. Cada cara que vai produzir procura um fornecedor diferente. É. Às vezes um fornecedor meia boca, fornecedor ruim, faz um trabalho ruim e esse trabalho se perpetua. É o que a gente dizia do primo, né? Mas se você quer boas caixas de sapato... Eu tenho aí uma indicação para vocês. E padrões, né? Por exemplo, no mercado internacional, existem padrões para praticamente tudo, de caixa. Mas no Brasil, a galera tá padronizando os preços pelo tamanho da caixa. Se vocês parar para perceber e analisar com um pouquinho de calma, vocês vão ver que mais ou menos o tamanho de caixa 30 por 30 ou 40 por 30 ou algum formato um pouco diferente, um pouco mais grosso, eles têm mais ou menos o mesmo preço, o que também não faz o menor sentido, porque as licenças são diferentes, produtores diferentes, componentes dentro diferentes, não é o tamanho da caixa, mas se você olhar bem, e eu faço o desafio para você contestar a gente nesse sentido, a maioria dos jogos que tem o mesmo tamanho de caixa estão se padronizando de preço, e eu pergunto, Arthur, por que isso? Alguém chegou lá e disse assim, ó, isso aqui eu acho que eu vou cobrar X. Daí qualquer outra pessoa que chegou depois, assim, não tem por que cobrar menos. Menos do que isso. Porque a caixa é a mesma, olha só, que eles estão cobrando X por um tamanho desse tamanho, não vamos... Nossa caixa é do mesmo tamanho, porque a gente vai cobrar menos. Então... E a galera... E o maior problema de tudo isso é que a galera compra, entendeu? E não... Como... Quem são os culpados? Nós. Nós somos. Estamos colocando o nosso coração, porque é Natal, né? A gente está aqui se sentindo porque nesse momento. Hoje tu não brinca. Nós somos culpados. Hoje tu não brinca, né? Tipo, por menos de R$250, R$300. Quando eu fiz o... Não é que eu fiz, né? Vocês não participaram. Não participamos. O amigo secreto lá da, né, na Ludoped e tal, organizei toda aquela caceta lá. A galera assim, não, vamos colocar um mínimo de R$200 pra mandar um presente bacana. E eu disse assim, não, vamos colocar um mínimo de R$150 pra que mais pessoas possam participar. Porque eu acreditava que existiam jogos suficientes no Brasil e que a Grow, que eu acredito que tá fazendo um trabalho de preço bacana, que ela cobra aquilo que ela gasta e ainda tem o lucro dela lá, R$150. E daí tu pega R$150, tipo, poucos jogos, né, eu fiz ainda com frete, né, se enquadra nessa faixa. Geralmente a galera gastou 250, 260, porque eu tô recebendo as notas lá, quase R$300 pra mandar o presente do amigo secreto. Porque hoje já não se encontram mais jogos baratos, entendeu? Daí tu tem uma... Hoje os jogos no Brasil estão lá, tem uma faixa de 30, aqueles pequenininhos de cartas da Galápagos, depois dá um pulo pra 60, daí depois já vai pra 150, e daí depois 270, e depois 340. E daí... E depende do vendedor, né? Dependendo do vendedor, então, pode variar. Pode variar. E pode variar. O que nos leva, provavelmente, então, para o nosso terceiro treta de 2015. Tu vai usar o... Sim. Tá, beleza. Que é os lojistas... Quanto tempo tem? Passou? Já passou 12 minutos. Está indo muito rápido. Não, cara. Tá indo bom. Nossa, são 4 tópicos. Sim, velho. Mas já foi 2 em 12? É, dei mais 2 dá 24, 30 mais minutos, a intro. Mais a intro. Tá. Depois chega ali o Arthur com um vídeo de 45 minutos, tu reclama. Não, mas é que o Arthur tem que cortar o vídeo de 45 minutos, né? Fez o Tubarão Vampiro. Tu pega o vídeo de uma hora e transformado em 5 minutos. É que é muito mais difícil tu cortar um negócio que as pessoas estão falando do que dele dizer assim, ah, não, eu acho que isso que tu coisa falou é bosta, vou cortar. Há que se entender isso. É que ela ali não trava, não tá em MX. Só olha como é que eu tô. Porque... Então chegamos ao nosso assunto de número 3, a treta interessante, que é os fornecedores de jogos como concorrentes dos lojistas. E aí a gente pode falar isso de carteirinha, porque aqui no Sul a gente é lojista e agora tá virando fornecedor também, né? Porque a gente tá, como vocês bem sabem, se não sabem ainda, deveriam estar sabendo que nós estamos lançando o Ataque dos Tubarões Vampiros, um jogo inteiramente nacional, produzido inteiramente no Brasil e de um game designer brasileiro. E a gente percebe ao longo de 2015 que muitos dos fornecedores, produtoras nacionais, elas parecem estar muito mais interessadas em vender o jogo diretamente para o consumidor final do que fortalecer uma rede de lojistas que criam espaços bacanas, desenvolvem comunidades locais, uma série de coisas legais que principalmente direcionam os jogos para o público exatamente que quer comprar ele. Eu que venho lá do marketing, da propaganda, a gente sempre falou que quando você tem um público, principalmente de nicho, que não adianta, a gente é um nicho, por mais que a gente cresça, não se iludam, você nunca vai ver no comercial da novela das oito um board game. Não adianta nem sonhar com isso, entendeu? Aquele espaço lá é pra Coca-Cola, é pra P&G, é pra Johnson, esqueça isso. Agora, nós somos um mercado de nicho focado, e se você tem comunidades, você se comunica diretamente com ela. E parece que os nossos produtores nacionais, eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados em colocar o jogo deles à venda na internet, e a rede que existe cheia de gente aglomerada, que conversa, que fala sobre board game, que às vezes entende muito mais de board game que o próprio produtor, né? Aquelas pessoas que estão lá, mas estão naquelas suas comunidades fechadas, de valorizar essa galera. Sim. Mas eu pensei agora, seria louco uma propaganda do Neymar, né? Na televisão. Neymar. Só apresentando. Aqui, pandemia que legal. A Atari tinha uma propaganda do Pelé jogando Atari. Quando lançaram o futebol do Atari. Se você dá um Google aí no YouTube, ou o Arthur bota aqui, né? Tô na preferia cara do ter ido ver a propaganda do Pelé. O link da propaganda. Mas, então, eu entrei em contato com vários lojistas. Então, se você é lojista, você deve ter recebido uma ligação minha. E isso, né, num determinado momento era sempre um tópico, tipo, unânime, assim, né? Tipo assim, e eu disse assim, cara, eu não quero ser teu concorrente. Tipo assim, era o primeiro. Porque hoje em dia, a gente até discutiu na Board Game Livre, né? Porque na Board Game Brasil, né, não tem como discutir isso. Né, existe uma censura aí. A gente discutia sobre essas políticas, né, que as empresas vinham colocando aí. Ah, não, tu não pode vender esse jogo a tal preço, tu não pode fazer pré-venda do jogo antes de mim, tu não pode ter esse jogo à venda virtualmente se eu tenho o jogo. Não pode dar desconto. Não, né? Pode dar desconto no jogo, porque os teus descontos são abusivos. Eu vou abusar vocês com meus descontos. E eu pensei assim, foda-se, cara. Tipo, eu comprei esse jogo. Eu dou esse jogo de graça, tá ligado? Ele é meu, eu comprei. Tipo, é minha propriedade. Eu faço o que eu quiser com ele. Então... Até porque a gente normalmente nem faz parcelamento, né? A gente compra à vista. Não, eu não tô falando de mim. Eu tô falando dos lojistas em geral. Tu faz o que tu quiser. Depois que... Você comprou, tipo, é seu. Tipo, eu, como produtor, te entreguei o meu produto. Tipo, tu faz o que tu quiser com o produto. Tá, obviamente, se o cara começar a avacalhar, sei lá, né? Usar, sei lá, né, pra outros fins que não mesmo... Realmente. É, eu não usaria agora, ele pra você limpar a bunda, é meio caro. Agora, é, mas... Mas se você, né, quiser, é, tipo, tem... Se você me pagou, eu tô feliz. É. Eu, produtor, tô feliz. É, tipo, eu ganhei o que eu tô cobrando, né? Então, tipo, quer cobrar mais caro das pessoas, mas, assim, fazer diferenciação entre loja virtual e loja física também e tal, porque tá rolando uma regulamentação no mercado aí, né? Artificial. É, uma regulação artificial, é, porque ela é provocada, ela não é normal. É. Mas o que me preocupa é os menores, né? Já que todo mundo é pequeno aqui e tal... Seguir esse padrão. Exato. Saca? Ah, não, frete grátis pra, no caso dos produtores, acima de R$1 milhão em compras. Daí quando chega um cara que só tem um jogo, frete grátis acima de R$1 milhão em compras. Entendeu? Esse cara quer, tipo, caguei pra ti, tá ligado? Não, faça cobre o preço que você precisa cobrar. E principalmente, se você é um consumidor, valorize a sua loja que você tem na sua coisa. Porque esse cara depende que você não só frequente a loja dele para jogar, para curtir os eventos, mas que você compre através dele. E pensa o seguinte, que é mais negócio? Né? Vamos fazer uma brincadeirinha assim. O que é mais negócio? Você forçar o cara que vive em outro lugar, bem longe de você, aí ele dá um frete grátis, ou você ir na loja que fica a 15 minutos da sua casa e comprar lá, olha só, com frete grátis, porque você não paga frete se o cara tem na loja. Então sai o teu dinheiro, teu bolso já sai com o jogo na mão. Exatamente. Pronto entrega. Que board gamer é ansioso, a gente é ansioso pra caramba, e você não quer esperar. É tudo ali, a pronta entrega, disponível. E aí você diz assim, mas o meu lojista lá, ele não tem os principais lançamentos na hora que a galera lança. Óbvio que ele não vai ter, porque você não compra dele. É. Se ele não sente firmeza, ele não tem grana, toda a maioria dos lojistas... Não existe uma grande rede de... Tem alguma grande rede de lojas de board games? De board game não tem. Tem de brinquedo que não vende board game. É. Talvez na cultura tenha geek, só que tem uma loja em muito pouco lugar. Exatamente. Então, você tem uma loja geek nos grandes centros, que tem lá a loja que compra. Você pode comprar da cultura. Pode comprar, não tem problema. A gente não é contra comprar cultura, a cultura é grande, todo mundo gosta, beleza. Agora, valorize também aquele espaço do cara onde você vai jogar seu jogo. Onde você encontra pessoas que... Porque board game é social, né, gente? Board game você precisa de outras pessoas pra jogar. Onde vocês encontram essas pessoas? Em lojas de board game. Mas nem todas as pessoas que estão nos assistindo agora, e aí eu olho pro pessoal que tá lá, no interior do interior do interior, tem lojas que vendem board games na sua cidade. Então eles realmente têm que comprar dos sites de lojas virtuais. Mas aí, pare! Não compra da Galápagos. tá ligado? Tipo, ou não compra no site da outra empresa, ou não compra no site. Cara, compra num site lá, sei lá, vamos fazer outra propaganda aí pra... Não, não vou fazer propaganda nenhuma. Mas compra no site de outras pessoas menores, porque tu vai estar ajudando muito mais eles. É muito mais importante, sei lá. Fulaninhos, board game. É, vender um jogo tabuleiros. Do que. Né? Ultra, a própria produtora vender um jogo. Porque tu tá ajudando, tipo, né? Compre do pequeno negócio. Isso. Saca? Tipo, né? Exatamente. Senac, ajuda a né? economia brasileira, que tipo, a economia tá incentiva, nessa coisa. Porque, né, o teu jogo não vai fazer aquele, o grande não quebrar. Mas o pequeno vender um jogo, né? Talvez alimente o filho dele. Né? Exatamente. Mas então. Exatamente. Mas é, e principalmente comprem jogos brasileiros. Bons. Não, não comprem porque ele é brasileiro, comprem porque ele é bom. Mas comprem jogos brasileiros, porque a gente adora dizer assim: ah, no Brasil tá tudo quebrado, ninguém faz nada. Mas quando a galera faz, a galera daqui diz: não, eu prefiro o gringo. E aí paga 8 vezes o valor do jogo. Sim. E pode parecer pejorativo, mas façam uma continha aí e vão ver se você já não pagou nos últimos 6 meses, 8 vezes o valor de um jogo vendido nos Estados Unidos a preços brasileiros, se falar a conversão, né? Se eu vou falar a conversão do dólar, aí fica 4 vezes. Mas se eu vou falar mais ou menos em preços relativos, faz uma continha assim, pega uma conta lá de renda per capita versus, né? Economista adora essa conta. Mas a gente não faz porque dá preguiça. Eu prefiro ir lá e pagar e rezar pra Nossa Senhora do não vou ser taxado, né? Eu prefiro entrar num leilão. É, entrar num leilão. Overprice. Overprice. Né? Ou rezar pra Nossa Senhora do não vou ser taxado, pensando que você vai comprar um jogo e só porque ele é pequeno, porque ele é lilás, porque ele vem empacotado em papel higiênico, ele não vai ser taxado. Então, tipo, tá complicado, galera. Então, pensem assim, então. Né? Valorizem a loja que tem na sua cidade, certo? Porque se você não valorizar, uma hora ela vai sumir, você vai reclamar na internet que ela sumiu. Por quê? Né? Exatamente. Não foi porque tu não ajudou, saca? Então, aproveitem a comunidade local. Então, pessoal, no nosso último... Primeiro eu gostaria de começar esse bloco dando uma rolada, né, nesse pessoal que não dá rolada, né, tipo, esses caras. Exatamente. Aí, então, passam anos, esquecem, né, do nossa famosa rolada aqui, ó, só número ruim, ó, 1, 2, 2, 1. Mas a gente quer aproveitar esse finalzinho de programa para sair um pouco desse clima, né, pesado, de coisas ruins e tal, e falar uma palavra que acalente o coração e pedir pra galera, pessoal. Peraí. Arthur, coloca o som aí do Jingle Bells aí, vamos entrar no clima de Natal, de união. De união, de fraternidade. Pedir, pessoal, mais amor no coração do board game nacional. Não percam o seu tempo com tretas e discussões inúteis e vocês viram, né? Vocês viram que esse ano passou cheio de treta, se vocês, né, estão nessa comunidade. Nas comunidades. Porque agora são mais de uma por causa das tretas. A treta foi tão grande que houve uma diáspora. E se você não sabe o que é diáspora, procura no Google. É como o ódio viaja. Há uma cisão ali entre as tantas pessoas que... vivem um hobby que é social, é de confraternização, é de se encontrar, de se jogar. Foquem em jogar, gente, porque não adianta, não é o seu joguinho predileto, a sua empresa predileta, não sei o quê. Ela não é melhor que a empresa predileta do que o joguinho predileto e do que as pessoas prediletas do seu amiguinho virtual que tá lá na internet. Muito raramente pela internet xingando uma pessoa ou postando fotos de memes. Isso é uma informação real feita por um estudo americano, né? Exatamente. Aponta que você não vai mudar a opinião dela. Exatamente. Saca? E se essa pessoa não te conhece, ela vai cagar pro seu post. Exatamente. Então, tipo assim, ó, vamos tentar manter discussões saudáveis na internet, entendeu? Acabar, né? Stop with mimimi, saca? Então, tipo, essa é uma campanha de final de ano aí, né? Mantenha a pasta de memes sob controle. Sabe? Coloca ali um errar com senha lá, sabe? Porque tem algumas discussões que são muito interessantes e acabam sendo perdidas na rolagem não se vê mais do Facebook, porque elas desaparecem rápido. Você tem que ser muito ninja pra conseguir snipar uma discussão legal e que você pensa, pô, isso é legal, eu não sabia que, sei lá, determinada coisa era assim. Ou por que será que determinada coisa é assado? Não sei, as coisas estão lá. Claro, tem gente que a diversão delas já nem é mais jogar board game, né? Porque ela não consegue juntar pessoas. Ela tem dificuldade social e board game é um jogo social. Então qual é a diversão dela? Ficar espizinhando as outras. É que ela, tipo assim, primeiro começa que a pessoa não conhece board games, né? Então, tipo, a grande parte dos usuários de comunidades do Facebook não conhece porra nenhuma. Ele entra lá e daí ele vê assim, tá, o que a galera faz nessa sala aqui? Entendeu? O que rola nesse chat? Exato. E daí ele vai lá e... Ah, peraí, a galera posta aqui umas coisas meio engraçadas e faz hating. Aí é assim que eu tenho que me comportar. E daí ele vai lá e começa... Exato. Ele não entende porra nenhuma. E daí ele começa assim... Ah, não, peraí, eu vi que se eu postar sobre Terra Mística... no negócio no, vai dar... Terra Mística. É, vai dar um, vai dar um ibope lá. Terra Mística. Ou tipo assim, ó, Legacy Pandemic passará... Legacy hype. É, Pandemic Legacy vai superar Terra Mística, saca? E daí que eu não vejo muitas galera... vezes vão me dar comments e tipo assim, dar like. Por mais que a nota do Pandemic Legacy aumente diariamente, tipo, eu não quero saber. Tipo, eu tô um pouco fodendo se aumentou um décimo. Eu não sei se vocês perceberam, esse aqui está fechado, ninguém é louco de abrir um Pandemic Legacy. É, porque... Não, eu... Não, é que começa a parte, né, da parte Legacy, é tu abrir, porque depois que tu abriu esse plástico, tu nunca mais será um desse. É que é bom ter dois, né, um pra deixar guardado, lacrado na tua estante, e outro pra te cuspir nele, né, então... Exatamente. E principalmente, isso até é uma coisa que melhorou, né, porque eu já... Em outros anos, a pessoa chegava e fazia uma pergunta como uma novata. Ah, eu queria saber, sei lá, qual é o sleeve que coloca. Que a gente sabe que é óbvio que é só medir, procurar no Google o que você acha. Vai no BGG e tá escrito. É, tá no BGG e tá escrito. E a galera já não apedreja tanto mais. Mas como o William falou, educação não se faz pela doutrina e sim pelo exemplo. Então vamos dar um exemplo, né? De dar uma boa convivência, né? De poder... E se a gente puder, quando colocar uma determinada discussão, as pessoas não apaguem os tópicos das outras, né? Só porque a discussão não lhe agrada ou não é do seu interesse. Uma questão tipo, chamada opressão, né? E se você... Assim, deixa rolar, tá com muito, gente. Muito ódio no coração, certo? Por mande algum pra motivo. Nós que a gente fala. Não, tipo, falar. Se eu passar na cidade de vocês, eu te dou um abraço, cara. Tipo, sabe? Tu precisa disso, assim, sabe? Eu te mando uma cartinha escrita à mão, assim, sabe? Exato, um só me manda Natal, o endereço, agora. Né? Eu te mando um cartão de Natal, né? Tipo, porque foi pra isso, o amigo secreto, né? É pra isso, pra confraternizar, entendeu? Exato. E o board game é isso, é união, entendeu? Até lembrando essa questão do amigo secreto aí, do Secret Santa brasileiro, você tem que entrar nele e. Ao que parece, foi um sucesso, né? A galera tá sendo um super sucesso. Mais da metade da galera já mandou, tá sendo muito legal. Mas você tem que entrar com o espírito, eu não sei se ninguém falou isso ainda, mas eu vou falar agora. De dar o presente e não de receber. Saca? Se você só entra num amigo secreto, se você quer dar alguma coisa pra alguém. E não por receber. Porque receber, você pega o seu dinheiro, né? Vai lá e compra o board game que você quiser. Que é muito mais legal. Agora, se você quer ter aquele sentimento, poxa, dei um presente trilegal pra alguém... Participe, as pessoas estão lá pra isso. E surpreendente, eu achava que não ia funcionar, mas o William acreditou, ele é um believer, né? Ele é um cara que acredita nas coisas. Eu nasci no Natal, se vocês não sabem, então né, podem mandar os parabéns já aí. Foi um sucesso o coisa, e eu acho que ano que vem provavelmente vai ser muito mais. E talvez a gente até encontre modelos novos, né? Que não precisamos copiar dos gringos de como a gente se ajeitar nesse negócio. Porque eu sempre acreditei no Natal, né? Como eu disse ali, né? Eu sou um natalino, entendeu? Então eu acredito na magia do Natal, saca? Então nesse Natal, entendeu? Pega um jogo velho que você tem aí, entendeu? Pega um jogo que você não joga mais há muitos anos e dá pro, sei lá, pra um amigo teu, entendeu? Incentiva o hobby. Pessoas saca, que nunca jogaram, compre o seu presente amigo secreto, compra um board game da sua loja predileta. Tu não jogou nos últimos seis meses, o Twilight Imperium tu joga uma vez por ano, mas não jogou no último ano aquele jogo, pega, é bosta. Tipo, tu vai ganhar 100 pila no jogo, mas assim, ó, se tu dá incentivar né, o hobby né, dos jogos de tabuleiro, ele vai crescer. Leve pra sua empresa, divida com seus colegas. Espalha essa cultura. É, aí, compre um jogo pequeno, compre um Timeline, um Love Letter, um Resistance, dê de presente. Aquele coup entre um turno e outro. Exato, isso vai fazer quem não gosta o quê? Do um cu, né? Vai ficar... Quem não gosta, né, cara? Né? É só não gosta quando... Bom, enfim. Mas pense o seguinte, quanto mais gente se conhecerem, maior o mercado... Mais pessoas vão trabalhar no mercado, mais jogos virão pro Brasil, mais vão vender e mais coisas legais vão estar à disposição. E olha só que legal, numa qualidade legal para você não precisar ir lá digitar. Nossa, que caixa bosta. Então, nossos desejos para o final de ano é que você tenha um bom Natal, cheio de jogos de tabuleiro na sua árvore de Natal, que você jogue com a sua família, incentive o hobby, e nossos desejos para 2016... É muitos, muitos, muitos mais jogos entregues do que foram nesse ano. Então, espera aí, só segura um pouco. E que as promessas... É, produtoras, por favor, parem de prometer. Sério, estanca, segura. Sabe? Prometer 16 jogos e lançar só um... É, não, entreguem jogos. Entreguem jogos. É, já tá mais querendo acreditar no Papai Noel do que nas promessas. É, porque Papai Noel entrega presente. Papai Noel entrega. Eu, pelo menos lá em casa, ele sempre entregou. E as caixas deles são bonitas ainda, né? Tem alguma mensagem pro pessoal dentro? Chega de treta, pelo menos nesse final de ano. É, e a minha mensagem pra você é: assista os nossos vídeos, assista o Rolado, a gente tem vídeos de review no canal do Nerdvana. Deixem seus comentários no vídeo falando, deixem sugestões. Vocês gostaram do Rolado? Ele foi importante na sua vida? A gente resvalou? A gente sabe, algumas vezes a gente resvalou, não fez tão legal, outras vezes a gente foi legal, teve muito feedback positivo. Mas mandem pra gente, que o que nos alimenta é o seu feedback. Portanto, um Feliz Natal, próspero Ano Novo e até a próxima com mais Rolada. Tchau! Aí, tchau! Ficou bom, hein? Ficou bom. Agora, enquanto sobe os créditos, a gente vai falar uns negocinhos, sabe? É tipo assim, comprei o Tubarão Vampiro, mas eu vi o jogo, Tubarão Vampiro é muito bom, sabe? Tipo, uma coisa que não natural, entendeu? Certo? Enquanto sobe os créditos, assim, sabe? Tipo, depois, assim. Daí. Ah, mas tu viu que a gente nem falou do Battlestar Galactica. Mas a ideia era não falar dos jogos. Tipo, não, mas tava aí, tipo, pra galera. Meu, esse negócio tava me tampando, tipo assim.